zona vermelha. 3304 na escuta, para agora. 3304, todos copiam. 3304, autorizado Brasília, via rota Upper Zulu no 7, Malmö, depois conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, decolando pista no zero, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva pela direita, perfil subida Arbor 1, após Elefa. O transponder 5545, controle 120 decimal 8 e torre 118 decimal 95. Centro da Brasília 360, decola no zero, mantém a proa até 2 mil ou 3 mil, depois curva direita, saída é Arbor 1 Elefa, rota pelo 7. 545 transponder 1208, controle 2395, 3304. 5545 transponder, porção 1 no 1, chama o ponto para o Jack, somente 3304. Mike Delta, 20 milhas do oeste de Salvador, tem frequência livre para alta coordenação, chame o controle para registro. O 9149 chama centro Recife, 1260, alterna 128 desse 18. Recife, 1260, 288, 9149. Bom dia, obrigado. O 9000 autorizado a alinhar e manter a pista na zero. A gente mantém, gol 2196. Direto em curso, confere, ajuste no 018. Quanto bota, Curitiba? Irmão. 3859, autorizado Curitiba, via rota, posição Elefa, após Nítico, após o peso 21 e o restante conforme o rota do plano de voo. Nível autorizado 360, decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva à direita, perfil subida Arbor 1. Após Elefa, interceptando a rota conforme o plano. Controle, o transponder 5562. Controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tour 118, decimal 95. Permanente, treinado 360, decolão no zero, vamos manter o risco da 5710 após curva direita. Saída Arbor 1, transição Elefa. Elefa direto no Pitbull, número 21. Terra Charlie Bravo, Amper Alpha 310, Orana, Curitiba. O 5562 a transponder, 1208 o controle, 12952, Tan 3859. Uniforme estabilizado na final, Renato. É 2500, Tamarã estabilizado, 2171. Confirmando a hora que é após a Pesulu 21, o Tigir, após a Pesulu 15. Após posição Mudol, posição Pesulu 30, Sierra Charlie Bravo, Upper Alpha 310, Orana, depois direto. Ô tio, você poderia fazer a gentileza e repetir tudo, porque mudou todo o nosso plano de voo, por gentileza. Sim, interceptem Elefa, após Nítibo, Amper Zulu 21, após posição Utigir, uniforme, tango, Golf, Índia, Romeu, Up Zulu 1-5, posição Budol, Mike e Uniforme Delta Oscar Lima. Dos Up Zulu 30, Up Zulu 3-0. Dos CA Charlie Bravo, Up Zulu Ator Alpha 3-1-0 e Orana. Papá Romeu, tamo de abraço, siga pra torre. Tá me pronto pra decolagem, Papá Romeu, tamo de abraço. Serra Charlie Bravo, Upper Alpha 310, Orana, Tanto 3259. Tanto correto, portão 4, champando. Bravo, 3259. Gol 2196. Voo 2196, contato radar na decolagem, suba via saída da El, nível 360. Da El, nível 360, voo 2196. Pessoal 2, chama 312, se puder coordenar para nós, vamos direto no Fox 7018. Vaz, mantenha a Brodijama também, minha filha. Aguardando 6312. 3179, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, tá logo. M392, o centro Recife solicita que mantenha o Recife saída. Suba restrito até o nível de voo 330. Preciso nível 330 confirmado, mantenha a Prodigama, é isso? Começando de Bravo, próximo decolagem. Tem um banho da Gol aproximando aqui próximo a Pelo. Licença. Depois dessa aeronave, não tem. Tem outra só ingressando na terminal. Papá Romeu Tango de Bravo, reporte fora do solo. O vento Salvador 100 graus, 109, altímetro 108. Aguardando transferência. Papá Romeu Tango de Bravo, Tango de Bravo, decolador 14, aguardando transferência. Bono 184, acione identificação, voe ITAP, em ITAP intercepta via chegada mar e desce mantenha 4 mil pés. Altímetro no 08. Romeu Tango de Abravo, informe que o tráfego agora está aproximando a duna, por gentileza, mantenha afastado do farol do marcador externo. Papá Romeu Tango de Abravo, estou com seu tráfego no visual, mantém esse setor, aguardando autorização para aproximar. Tchamitade, 3859. Manabá, 3859. 312, chame centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 12685, alterna 2545, Oxanares. 6312. Estabilizou? Oh, 2171. Torre Salvador, 1198, decimal 95. Hora 8195, 2171, bom dia. E Salvador, bom dia, vou 2171. O 2171, muito bom dia. Ajuste de altímetro 1098, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão 0, vento 100 graus, 122. Para informação, tem um helicóptero à sua esquerda, 500 pés, ROF 44. 521, livre pouso, 110. A Barra Romeu Tânio de Abraço Torre. A Brava, após a passagem do Boeing 737-800 Nacional, está autorizado manter o local de sobrevoo na vertical de Trogogi, a critério em 7 minutos para manter o local de sobrevoo da Vila Brava até a próxima aeronave para a final da pista 10 de Salvador. Ciente, vai estar na tua permanente e condicionado ao tráfego. Vai chamar Recife 251-2835, igual 2196. Uno 184, após etapa, voa para o servidor 366, desse mantenha 25-00 pés. Informe estabilizado na final Renato, pista 90. Já novembro, Bravo Romeu, visual 105.4. O Vasco Uniforme, barreiras, nível 105, rota conforme o plano de voo, decolando pistão 7, decola restrito inicialmente 1 no meu pés até através do farol da barra, liberação junto ao controle 120.8. 1 no 8, 95, acionando o transponder 5541. Controle Salvador, bom dia, azul 2590, com a Juliette. Pátio da Baeté, POBD. Autonomia? Retap. Desça e mantenha nível de voo 050 quando no ideal de descida altímetro 1098. Identificou já na proa, destaque, chama para a descida a 2590. Para poder nos liberar em high speed após a etapa? 2590, está liberado das restrições de velocidade na chegada. Obrigado. Salvador 33304 para o táxi POB 226, autonomia 3 horas e meia, alterna Campinas. 11.000 pés. 259, táxi autorizado à direita, ponte 010, 21 no 8, 95, ajuste altímetro no 0 no 8. Ajuste no 0 no 8, táxi ponte 010, tá, e o torre 18, 3304. T590, tem condições de iniciar a descida da presente para sequenciamento? Controle Salvador, é o TAN 3896, seguinte da informação Juliette, descendo por nível 150, solicita prioridade. 3896, senhora identificação, desça e mantenha nível de voo 060, via chegada à área, altímetro 1018. Tarde, inicialmente mantenha a via chegada da 3896. 3590, controle. Prossiga. 2590 para sequenciamento, tem condições de iniciar descida da presente? Do presente ao menos iniciando descida, 2590. Negativo, desce e mantenha nível de voo 050 inicialmente na Proditap e altímetro 0098, liberado das restrições de velocidade na chegada. Muito bem, iniciando descida restrita ao 050 com 1018, 2590, mantenha high speed. Taxi 3859, 172 a bordo, alternando o aeroporto de Guarulhos com 4 horas e 15 de autonomia. Sim, 172 Guarulhos 415, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera 10, chame turno 18095, ajuste no 018, boa viagem, tá? 3859. Ativo 1895, ponto de espera. Muito obrigado, bom trabalho, tá? 3859. Papata Golf Uniforme, ajuste ao 008, reporte no ponto de espera da Papá. E bom dia, tá 3859, ponto de espera da 10. Tá 3859, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 10 graus, 12 nós. Bem, decola 10, tá 3859. Redução de velocidade para 250 nós. Número 3 para aproximação. Confirmo, está 3896, não copiou? 3896, redução de velocidade para 250 nós. Número 3 para pouso. 2279 com o número 3, 3896. Controle, o Tami de Abravo vai seguir para o litoral, vai prosseguir para a Lagoa de Abaeté, senhor. Tango de Brava 506, altímetro no 018, para sobrevoo sobre a Lagoa do Abaeté, na escuta permanente do controle. É, a Lagoa do Abaeté está mais próximo do aeroporto. Fica na da senhora ou vai para a torre, senhora? Aguarde a coordenação, Tango de Brava. Aguardando, Tango de Brava. Por 184, informa um helicóptero a 2 milhas ao norte do servidor 366, mantendo 300 pés, não interfere com a sua aproximação. Fala, meu Tango de Bravo, prossiga agora com a torre em 198, decimal 95. 1895, Tango de Bravo. Quer nem manter o no 732. Bianchi Romeu Lima, seu chamado para retorno a Salvador? Não vai ter que ir agora. Gente, papai do Metano de Abraço, só para informação, temos um tráfego, vai decolar agora da 17 para o corredor Axé. Mas mantenha-me chute e aguarde. Nível autorizado 340, decolando pista 10, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva pela direita, subida da El Leda, após Leda, direta posição Motiva, onde intercepta a rota do plano. Transponder 5576, controle 120, décima 8, e 218, décima 9, 5. Controle Salvador, bom dia, tá 3859. 3859, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, nível 360. Arbor 1, 360, possibilidade da presente, referência visuais lá direto à rua. Após 2 mil pés, autorizado alerta da 3859. Após 2 mil pés, autorizado Arbor, da 3859. Prossiga. Xalé 6319, autorizado ao aeroporto de Guarulhos, via Ampla Zulu 10 até Taubaté. Nível de voo autorizado 360. Decolando pitão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva à direita. Perfil de subida da El, Leda após Leda, direta posição Motiva. Controle 120, decimal 8, torno no 8, decimal 95, transponder 5001. Altímetro 10 no 8, na proa do Cévito 366, aguarde autorização para final de nada. 2.500 pés com 1.018, na proa 366, em high speed 2590 da Azul. 3896, desse mantenha 4 mil pés. 4.000, tá, 3896. Certo, correto, portão 2, chumbando. 84, passou o Cévito 366, estabilizou. Torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-4. Ah, estabilizado, né, Renan? Decolagem, pistão 0, vento 1-1-0 graus, 1-3-2. Decolagem, 3-0-4. Papatão, fica golfo uniforme, decolado aos 2-7. Aguarde, transfere para o controle. Última aguarde. Tá, Romeu, tendo que abraço um pouquinho na altitude? Tá mantendo, pelo menos, tá sobre a zona aqui na Lagoa da Baixa, tá avisando quando a nossa coluna no centro. Ciência. A batalha vai ser com o Freeform, visual com rota 144, batalha fora do Japão? Negativo. Uhum, seu amigo. 1184, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, para fujar. Passando 372, ou 1184. Papá, Papá, F. Serra Lima, mantenha sem condições visuais em nível de voo 115 para o cruzamento da terminal na escuta permanente do controle. Controle da presente 120, decimal 80, vovô. 08, obrigado, Xalito. Bom dia. Gol 184, autorizado pouso, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 1-3-2. É, entre o pouso na 10, gol 1-1-8-4. 84, a informação, Robson 44, à sua direita, um helicóptero, aproximadamente 300 pés. 7, 1-0-8-4. Então, 3304, decola... Salvador na frequência no 20, decimal 8. Salvador 208, 3304. Tá bom, meu tamo de abraço, Torre. Escuta, Torre. Informa que eu traço. Salvador 08, Salvador 09, tamo de abraço. Só pra informar, o Traveiro Globo 17 já superou, já tá 1 no meu pé. Ok, paciente falando do tráfico, tamo de abraço. Salvador, bom dia, 3304. 3304, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, nível de voo 360. Sobe via Arbor 1, nível 360, 3304. 3304, voe direto ao Arbor. Direto ao Arbor, 3304. Zero, autorizado, final RNAV, reporte Raptor 366 estabilizado. Reportaremos o 366 quando está 2590, obrigado. Então 3859, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Eu, Oscar Mike Delta, 1506 na rua do Farol de Itapuã, na escuta permanente do controle. 131, Oliver, precisa controlar na frequência 1, 21, decimal 9. 219, gol 1124. Controlador, gol 1184. Gol 1184, ataque centralizado Alfa Juliette, partindo para o portão 4. Alfa Juliette. Portão 4, gol 1-1, foi de baixo. 1-3-3, suba e mantenha 4 mil pés na proa do fixe TAP, estar na área, altímetro 1-0-9-8. Direto a Lefa, 3304. Na 3896, na proa do Serra Vitor 368, está autorizado o final do procedimento RNAVE, altímetro 1098, informe estabilizado na final. Na proa do Serra Vitor 368, autorizando o RNAVE da 10, TAN 3896. Ativo, TAN 3896, tráfego que precede na aproximação, 2 horas e 2 milhas, no ADR-72, cruzando 3.500 pés de litros. Temos um ATR da Azul na final, próximo à dona. Ok, paciente, eu vou prosseguir aqui, contornando aqui até Itapuã, estamos prosseguindo sentido sul, Itapuã. Sim, tipo a forma da tanga de abraço. Só se afastando da final da pista 1-0, o tráfego já está passando a dona a 2.800 pés. Estamos prosseguindo, tanga brava. 590, Torre Salvador, 1-1-8, decimal 95. 18.900, obrigado, bom dia. Passado na 10 Barão da Barra para ascensão 05, Oscar Golfo Uniforme. Oscar Golfo Uniforme é pro ideal para barreiras? 300. Então, Oscar Golfo Uniforme, mantenha a proa direta de barreiras, suba e mantenha 3 mil pés inicialmente. Entendeu, na proa de barreiras, 3 mil pés, Golfo Uniforme. Azul 2590, para informação, um helicóptero, um Robson 44, à sua direita da aproximação, tráfego já avistado, autorizado pouso de estoque 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Sente. 250, voe para o Serra Vitor, após o TAP, voe para o Serra Vitor 366, deixe uma senha ali. Confirmado, 366, após o TAP, para quanto? 2500 para aí, via Oceanerme 2500. Ok, 2500, após juízo, voe para o Serra Vitor 366, reporte na final do procedimento RNAVE, em redução de velocidade para 1909. 190, 2500, pode autorizado, reportará o 62, já está reduzido. 3896, passou o Serra Vitor 366, estabilizado? Afirmativo, tá? 3896. Corre 198, decimal 95. 3895, ó. Salvador, good morning, go 1 48 out of 230-150, heading from Boston. Permission to go. Oh, 1648, call codification, clear level 130, fly direct to Mari. Altimeter 7118. Patango Oscar Golf Uniforme, autorizado a ascensão até o nível de voo 105. Até 105, Oscar Golf Uniforme. 270 para Aracaju. Azul 2710, autorizado para Aracaju, Golf 677, nível 170. Decola da pista 10, curva esquerda na saída Conde. Transponder 5017, controle 120, decimal 8. Não copiei o transponder, 5017? Correto, sim, pronto. 2590, no solo 37, ao livrar, está de controle sol na frequência 121, decimal 9. Ao livrar, 219, azul, 2590. Tá, afastado, 8. Tem situação na equipe, eu não escuto tudo com preço. Estabilizado, 6250. 250, Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, positivo. Ambulância Golf Uniforme, quando possível, sua estimada de pouso em barreira. 4000. Não copiei. Mundo 400. 400. 6-3-1-1-0-2, portão 2, autorizado, chame táxi. Então, 3296 no solo 39, ao livrar a pista de controle sol na frequência 121, decimal 9. 219, boa. Ela é 6250, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento no 00 graus, 122. Vim pouso 1-0, 6250. Paulo, azul de 5-0, dando parte 3, poderia confirmar a posição de parada? 4, Romeu. Passa o meu quente, o D593. O Xbeck está na minha construção 3663. Ou melhor, 3663. Ponte 5. Estou 3663 a 1 minuto para o Xbeck aguardando. Aguardando. A uma milha, na posição exata, o ótimo oficial. Em classe a Mike Delta, vou para o Serra Vitor 366, desça e mantenha 2500 pés, altímetro 1098. 1098, descendo para 2500, para o Serra Vitor 366, ótimo Mike Delta. Palma, estamos já bravo, autorizado. O tá visual com o Airbus da Avianca, na final da pistola 0. Para informação, depois dele não tem nenhum tráfego aproximando não. Aproximadamente por uns 10 minutinhos. Ok. Obrigado. Fly heading Sierra Victor 3664000 Romeo 1608. Romeo, Mike Delta, Vitor Radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite nessa proa radial de Salvador 280. Seguindo para o Sierra Victor 360, confirme a limite da radial. Papá Romeo, Oscar Mike Delta para sequenciamento esquerda na proa 360, limite nessa proa radial de Salvador 280. Afirmativo, o limite é o 280 na proa 360, Oscar Mike Delta. Vai dar um sequência. Chama lá. Ô Charlie, já é com as costas. Já para Felipe da Cunha, Serra November Eco Uniforme, nível 045, decola da pista 97, curva direita, corredor HR 30 no meu pé da traseira da barra, controle Salvador 208, transponder 5570. Está na meta 50 no solo 43, vai liberar de chame controle solo na frequência 121.9. 21 vai liberar. Checo Serra Lima, mantenha a disputa do controle para cruzamento da terminal, nível de voo 1115. Você escuta a SL. E transponda. Parte do ProB. Já é acostumamento táxi, chame torre 1115. Taxi 6311-168, 4 horas, galhão. Chama 311, taxi direito, ele é taxi índia, ponto de espera da pista 011-1895, que negar 1098. 295. 3663, me chamando pushback. Tá dizendo pushback agora. Sente. Salvador, voo 2063. Pronto, chama 250, via Alfa, mantenha a posição de taxi Juliette. Alfa, Juliette, tá. Confirma o gol, chama. Eu vou 2065 só para confirmar a rota do nosso plano de voltar com vocês aí. A rota do plano de voo é Upper do 10 Taubaté. Obrigado. 1648 and 27. Eu acho que a Mike Delta curva direita na proa 005, radial de Salvador 290 como limite. Radial comunicante 290, a proa curva na direita para o 055, acho que vai ser. E a visual que ele é Romeu Lima. Romeu Lima tem frequência livre para autocoordenação. Pronto, 6311. Chama 631, autorizado a Aliane, mas deixa no zero. Aliane, mantém na 10, 6311. Papão, meu dano de abraço, por gentileza, passando no decolagem da pista no zero. Temos um E2 da Aviança para decolar agora. Ok, vai se afastar. Pode ficar no eixo, da, no eixo de decolagem da 17, não tem nenhum travo para decolar da 17. Ok, vai tomar esse lado 7 ou tem de agora? Então, Whisky Lima Lima, desça e mantenha nível de voo 050. Descendo para 5000, Whisky Lima Lima. Está na 6311, autorizado a decolagem. Vento no 00 graus, 129. Para informação, um helicóptero, um Robson 44, Aumentando já bravo sobre a vertical da pista 1735, autorizado direto a RIMAR, me escuta. 1735 está autorizado, sim. Entendi que está autorizado a perseguir o plano de bravo. Sim, está autorizado a perseguir direto para a RIMAR sobre a vertical da pista 1735. Autorizado táxi 3663 em frente, parte principal, táxi Índia, ponto de espera da pista 101-1895, que legal no 018. Ok, frente Índia, ponto de espera 1895, na 3663, bom dia. Afirmativo. Pode usar Golf uniforme ao controle. Alfa Golf uniforme está cruzando o nível de voo 065 em ascensão, afastado de Salvador 5, 9 milhas oeste, sem frequência livre para autocoordenação e para serviço de informação de voo e alerta. Centro Recife na frequência 1260 e alterna 128 decimal 8. Checo táxi livre, reporte para ingresso na interseção Papá, reporte para ingresso na pista. 6311 decolou o 50, chame controle 1208. Tango Dia Bravo, reporte solo controlado, vento em Salvador, uma centena, uma dúzia nós, Tango Dia Bravo. Tango controlado, Tango Dia Bravo. Go 1648. Go 1648, Salvador Tower, 118.95. 11895, go 1648. 6311 decolou. 6311, contato radar na decolagem, subir mantenha nível de voo 360 de Atael. 360 de Atael, grato. São 3663, bom dia. Tem condições de alinhar e decolar sem parada? Negativo. Sem parada na pista, o vento de uma centena, uma dúzia nós, são 3663. Separada, decola ali, decola para 3663. Cruzamento com a 7 do tráfego, uísque, Lepanetá. Papai, Serra Lima, tráfego 10 horas, zona 5 milhas, como sudeste, um bravo Eco 9 Lima, cruzando nível 140 em descida. Sim, o Juaco vai ficar tempo para trás. Uísque Lima Lima, vetor radar aparelho para tráfego, curva direita na proa 165, seu limite nessa proa, radial de Salvador 260. 165 pela 260 do senhor Vitor Delta, Uísque Lima Lima. Caso de falha de comunicações, ao cruzar seu limite, está autorizado a reassumir a navegação na proa do Serra Vitor 366 e completar o final, Renato. Gente, caso de falha de comunicação, essa mesma proa 366. O meu ação Mike Delta está uma milha para o servidor 366, está estabilizado. Sente uma milha, confirma, ótimo, Mike Delta. A Mike Delta, torre 1, 98, decimal 95. 18,95, Mike Delta. Torre Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Papa Romeu, Oscar Mike Delta, Salvador. Ok, estabilizar 2.500, passando agora o servido 3.66. 3.66, reporte 372, o vento em Salvador, uma centena com uma dúzia nós. Papa Romeu, Oscar, Mike Delta. Papa Terá, servido 372, Oscar Mike Delta. Papá Uísque Lima Lima está afastado de Salvador, 40 milhas oeste, resumo navegação, foi para o servidor 366, desse mantenha 250010, informe estabilizado na final RNAV. Matando 366, descendo para 2500 pés, reportará aeronave estabilizado, risco, levante. Comandante, bom dia, Otá 3663, decolou, passa meio pé. 3663, contato radar na decolagem, suba via saída da EL, nível de voo 340. Subindo via da EL, nível de voo 340, a senhora deixa a rua ótima? Otá 3663, após 2000 pés, autoriza o prod da EL. Muito obrigado. Prole Salvador, azul 2780. 2780, acione identificação, voe ITAP, desça e mantenha 4000 pés, altímetro 1098, quando no ideal de descida. Identificou, voando ITAP, a descida da RCA em mais 8 milhas. Sim, está autorizado 4000 pés, quando no ideal, azul 2780. No ideal, 4000, 2780. Left 648 on the ground at 54. Take the first right and ground control. Watch 19er. Leave with ground 19er. Go 1648. Salvador azul 2710 para o táxi. PLB 64, autonomia 2 horas, alterna Salvador. Azul 2710, autorizado táxi em frente, parte principal, táxi para Índia, banda de espera da pressão no 011895, QNH no 018. Táxi a Índia, da parte separada no 0, QNH no 018, chamar a torre para a pressão 2710. Salvador Ground, morning, 01648, taxi, Foxtrot. 01648, Alpha Juliet, K05. Alpha Juliet, K05, 01648. Levanta agora passando através de Salvador, 29 milhas afastadas. Brasil, é pro Serra Lima, confere, está afastado de Salvador 6,0 milhas do Oeste Radial 3,0. Passemos. 7,2, a visual propõe cancelamento, a intenção é ingressar no circuito para pistão no 7. Gente, plano modificado aos 5,6. A intenção é fazer um tráfego pela direita, pista no 7. Conferem? Afirmativo. Sente. Inicie então a perna do vento pela direita, aguardando para girar base. Temos aeronave taxiando sobre a pista e vai decolar da mesma. Aguarde para girar base, Oscar Mike Delta. Afirmativo. Curva esquerda, ingressamos no circuito da 1-7 na perna do vento. Aguardando instruções para ingressar base, Oscar Mike Delta. Até o nível 340. 3463-6311. Boa, ótima, senhora. 3663, vou direto, ótima. Obrigado. A nossa rota, na verdade, seria confusa. Eu fiz 10, eu fiz 10, eu fiz 10, eu fiz 10, eu fiz 10, eu fiz 10. Então, na verdade, a nossa, seria como negativo, qualquer mudança de rota é só por via de CHG. O máximo que eu posso fazer é ligar para algum outro órgão do Recife e confirmar qual a rota que eles têm lá. Gente, mantém escuta. Estabilizado na final de nave. Pode estar lá no 366 estabilizado, o Whisky Lima Lima. Charlie India Echo, autorizado a decolagem 17, uma centena, uma dúzia nove. Charlie India Echo. 60, ciência, mais coordenação então 3663. Passando. Uma centena, uma dúzia, nós. 2065 ao solo. 2065. Guarulhos, autorizado. Via, Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 6, Cosmo, Confins, Upper Zulu 21. Nível 360. Curva direita, Série da El, Leda Motiva. Transponder 5024, controle 108. O cruzamento correto, confirmando a curva é a direita. Chame para o Chivec Acionamento. Porto Médio, que qual a referência na pista? Foi bem na decolagem aí, acho que tinha passado um pouquinho pra frente da Delta ali, tá? Ok, obrigado, hein? Aparentemente você não teve nenhum dano não, né? Não, passaram bem pequenininho mesmo aí, batendo o para-brisa que tá tudo certo, só pra tirar ele da pista aí se ele tiver. Puxa, obrigado pela informação, faremos contato com o infraero com a revisão de pista, obrigado. Valeu, bom trabalho, hein? Boa, gente. Controle azul 2710. 2710, contato radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 970, após 2000 pés, curva esquerda na Broad Conde. Atenção 970, 2000 pés, Conde, 2710. Na 3663, controle. Siga. Controle Salvador não conseguiu contato com o centro Recife para solicitar o nível de voo 360 como sinal. Está cruzando agora o 150. Chame Centro Recife no 251, alterna 128, decimal 35. 251-2835, obrigado, Lima Lima, controle. A escuta passando 366, estabilizado. Esquema Lima, aeronave que decolou, uma TR-72, colidiu com um pássaro durante a rolagem da decolagem. Tem condições de pouso na pista 17? Afirmativo. Gente, complete-se a aproximação para a pista 10, prossiga agora com a torre para girar a base pela direita. Pista 17, na frequência 118, decimal 95. 7-8-5, 14, Whisky, lembrando, obrigado, até mais. 2780, pista 10, 28 em frete caso. Desça e mantenha 4.000 pés, prossiga em redução de velocidade, aguardando novas instruções de controle. 2780, reduzindo, desce para 4.000, guardando as instruções. Com controle não, hein? Negativo, mas está presente, propõe. Ok, então plano modificado aos 02. Cancelado ao 02, as regras de voo ZFR, passando agora a VFR. Com base pela direita, pista no 7, reporte final. Vento 1-0 graus, 110 graus, 1-4 nós, o papapá, whisky, lima, lima. 7, reportará ingressando aqui pela base pela direita, baixado, checado, whisky, lima, lima. Vamos 7. Avançando controlado, visada ótima. 7, solo ao 02, táxi livre até o pátio, não me escuta, Oscar Mike Delta. Afirmativo, estamos reduzindo para 170. Ativo, 631 no restrito até o nível de voo 340, chame Recife, 1251, alterna, 128, decimal 35. 251-2835. Controle, carro de eco, após passar o farol da barra, ingresso no corredor Bonfim. E aguarde a autorização do controle para ascensão até o nível de voo 045 e abrir direto do lixo. Ingressou na base da ONU 7 pela direita, baixou e checou, whisky Lima. Lima Delta, ciente. Tem pouso autorizado, pista no 7, 1-0 graus, com uma dúzia nós, whisky Lima Delta. 7, livre pouso no 7, whisky Lima Delta. Peso 2780, está autorizado de vir, você posta para controle ao terra. Vou chorar. Controle Salvador, 1094, 100 kg. 094, acione identificação, desça e mantenha livre de voo 050 via chegada Mari. 050, chegada Mari, mas se você puder voar da presente de Tata. 1094, prossiga via chegada em redução de velocidade para 250 nós, pista 1028 de Salvador Impraticável, prossiga em redução de velocidade, caso necessite efetuar esperas do controle em forma. 094, confirmando, está impraticável, aeronave? Afirmativo, está a pista 1028 impraticável, aguardando uma revisão de pista da infraero devido à aeronave que decolou e colidiu com o passo. 094, vai reduzir. Segue como número 2, voo no 094. É 780, tem condições de manter esperando fixo e tato? Afirmativo. Vamos esperar em Fábio, 2780. Controle, Salvador. O F-Serra Lima está livrando seu pendurão. Pai, F-Serra Lima, ciente, está afastado de Salvador 40 milhas ao norte. Mantenha sem condições visuais, sem frequência livre para autocoordenação. Informação de voo alerta, centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna, 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-6-8-5, 1-2, confirma da funária? Área 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-5, decimal 4-5, obrigado, bom trabalho. T780, tem condições de abandonar a espera no fixitap e manter a pronto serviço 366? Afirmativo. Voando direto para o 366, o azul 2780. Starling da Eco, voo direto destino, ainda mantenha um no meu pés aguardando autorização para ascensão. Desce para 2500, o azul 2780. Sim, 2780. Pode prosseguir a descida? Tenha 4 mil pés inicialmente, azul 2780. Não quero. T780, desça e mantenha 2500 pés, reporte passando o servidor 366, estabilizado na final do procedimento da Renata. 2500, reportará o 2780. Papapá, Charlie, já é autorizado a ascensão até o 1500 pés.